começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, Mundo Sertanejo está chegando. Este programa que é meu, é seu, é nosso. Muita audiência pelo Brasil inteiro, através de todas as rádios que são nossas parceiras, que exibem nosso programa com muito sucesso aí pelo Brasil afora, né? E olha quanta honra, quem acaba de adentrar aqui nos estúdios, né? Chegou, abriu a porta, nem pediu licença. Mas ele pode, claro, claro. É Delson Moura, no Mundo Sertanejo. Tudo bem, Delson? Eu sou o dono, né? Valadares, tudo bem? Tudo, graças a Deus, é Delson. Que surpresa agradável. Porque cumprimentando... sempre que eu estou aqui... Sempre que eu venho gravar os programas, você está na correria, né? Ou não tô, né? Exatamente, né? A gente trabalha junto, mas é tão difícil da gente se encontrar. Pois é, meu senhor. Quero cumprimentar você, cumprimentar seus ouvintes do programa Mundo Sertanejo. Obrigado. Parabenizá-lo também pelo sucesso, pelo aniversário, né? Tá chegando. Fiquei sabendo que seu aniversário vai chegar. Vai chegar, brevemente, confia em Deus. Então, uma grande festa está sendo preparada para você, né? Fiquei sabendo disso. Sim. Uma grande casa noturna vai fazer uma grande festa com vários artistas. E já ligaram para mim assim, Adelson Moura, passou presença. Queremos confirmar sua presença no aniversário de Valadares. Eu digo, olha, eu não posso faltar. Porque Valadares é uma pessoa que a gente gosta muito. Obrigado. E pode contar com a minha presença. Muito Quem bom. Mais já confirmou? Delson Moura. Delson Moura, Cleiton Aguiar. Cleiton Aguiar. Márcia Ferreira. Márcia Ferreira. Eu quero a presença dela também. Jorge Matheus. Não, Pedro Paulo e Matheus. É que eu ouvi falar do Matheus, pensei que era o Jorge Matheus. Mas é o Pedro Paulo e Matheus, né? Exato. E outras duplas amigas nossas de Brasília. O Elton José, né? O Elton também. José, nosso grande amigo. Que né? maravilha. Nós estamos programando, Delson Moura, um show de comemoração do meu aniversário, com fé em Deus, dia 15 de outubro. Porque, na realidade, o dia é 17. Sei como é que Porém, é. Porém, a gente vai comemorar no... No na quarta-feira, dois dias antes, no dia 15, exatamente por ser um dia mais acessível, né? Eu pedi pro pessoal, por que não botou no sábado? Não, porque sábado tem show em outros lugares. Exatamente. Né? A sexta e sábado ele tá buscando cascaio. Exatamente, né? Então, Edelson Moura, aqui de público, quero convidar você, com certeza Cleiton Aguiar, o convite está estendido a Márcia Ferreira, pra gente cantar juntos nesse dia 15 de outubro. Com fé em Deus. Na Casa Nova, uma casa maravilhosa aqui de Brasília, que fica na Via Leste, Silêncio Sul. Um ambiente muito bacana. É, sempre os meus shows lá. E vai caber tanta gente nesse show, pelo amor de Deus? Vai, com certeza. Vai, com certeza. Rapaz, tem que mandar botar telão do lado de fora. E, inclusive, Edelson Moura, eu pretendo escolher as melhores cenas, né? Porque todas vão ser boas. Entendo. Né? Todas as participações vão ser muito boas. É, mas o show será filmado e a gente vai selecionar as melhores cenas, fazer uma edição bacana e lançar um DVD simples, porém com muito carinho. Entendi. Para os nossos amigos assistirem no YouTube, e tal. Admiradores que gostam do nosso trabalho, né, Deus? Muito legal, muito bom mesmo. Estarei lá, com fé em Deus, sim. Uma pergunta básica. Você, como nosso diretor-geral aqui da Central de Produção Rádio Estúdio Brasil, você é um visionário. Quais são as novidades, os futuros projetos aí? Tá, o primeiro projeto que está muito bom, que foi o programa do Reginaldo Sodré, que foi lançado, né? Sim. Agora vem aí o Country Brasil, que é um programa country que a gente vai lançar também. Sim. Né? E, é claro, cada programa para ser lançado, a gente tem que fazer um preparo absoluto do site. É verdade. João Paulo, que é João Paulo Gasques, quem toma conta dessa parte tecnológica da Rádio Estúdio Brasil, ele leva um certo tempo para poder fazer o lançamento. Uhum. O outro programa que a gente vai lançar chama-se As Mais Mais da Semana, que vai ter também, vai ser um programa muito bom, né? Sim. O resto eu não posso falar ainda, porque surpresa. A concorrência... É, exatamente. Não pode ficar sabendo, né? Exatamente. Mas é isso, estamos trabalhando cada dia. E o programa de televisão que nós vamos lançar, a TV Estúdio Brasil. Esse projeto da televisão que a gente tinha começado a falar, esse está sendo o meu novo encanto, né? Meu novo projeto para 2015. Não é agora não, é 2015. Porque a gente tem que primeiro preparar o estúdio. Eu vou construir o estúdio Já estou procurando a área, o terreno, sim, onde vamos sediar esse estúdio de gravação. Assim como nós temos a produtora de áudio, nós vamos ter também a produtora de TV. Muito bem. Por que isso? O Brasil tem mais de 100 canais de televisão. Não sei se você sabia disso, mas se não sabe, fique sabendo. Sim. Porém, dentro desses 100 canais, tem muitas televisões de pequeno porte, mas que são grandes para nós. E essas televisões, elas não têm conteúdo assim suficiente nas próprias cidades para exibir. Sim. Então nós pretendemos fornecer conteúdo. Nossa preocupação é com o pequeno, viu? Não é com o grande, não. Agora, se o grande quiser pegar o nosso produto, sim, nosso material, ele vai ficar disponível. Mas com certeza vai, né, Deus? E a gente, é nossa intenção estrear esse projeto em 2015. Teremos estúdio próprio, auditório próprio, todo montado, cenários lindos e maravilhosos. Olha. Vamos trazer uma equipe de São Paulo para cuidar da parte de cenários. Estamos estudando espaço, tamanho do galpão da produtora, projeto para isso, tudo isso é lento, mas eu espero que em 2015 esteja tudo pronto. Né? Com certeza. Se a gente conseguir realizar esse sonho, porque até hoje, né, eu sonho com a televisão, mas nunca sonhei em sair de Brasília. Sim. E as televisões que estão no eixo Rio e São Paulo, até que algumas gostariam de me ter lá, mas eu não me predisponho a mudar daqui para lá. Sim. Então eu quero fazer todo o meu arsenal de trabalho, toda a minha estrutura de trabalho em Brasília, e com essa estrutura pronta nós vamos produzir os programas para fornecer para eles. Né? Muito bem. Até porque Brasília é o palco das grandes decisões nacionais. É verdade. Eu acho que daqui nós temos condições de gerar grandes programas de televisão. O é seu... Um programa da Márcia Ferreira, por que não, né? Cleiton, um programa do Cleiton Aguiar, um programa do Edelson Moura. Isso. Né? Essa produtora, ela vai ter os moldes da Rádio Estúdio Brasil. Vamos disponibilizar. E aquelas televisões dos interiores do país, da Amazônia, que são canais repetidores. Esses canais repetidores, eles poderão exibir os nossos programas. De maneira fácil, nós vamos disponibilizar um site para isso, que vai ser uma página dentro do site da Rádio Estúdio. E sim, essa página vai ser a página de disponibilidade. Nós estamos preparando toda essa tecnologia para que isso aconteça para 2015. Muito bem, Adelson Moura. Esse projeto é tão bom, de uma importância tão grande aí, para todos os nossos amigos do rádio, do meio de comunicação do Brasil inteiro, que merece um destaque, ou seja... Um conteúdo tempo, diferente. Tempo maior para você explicar melhor, porque infelizmente nosso tempo é tão curto, né? É verdade. Mas você está convidado a participar de outros programas futuros, para você ir explicando direitinho, uhum, falando melhor desse projeto, que com certeza já está nascendo grandioso e de uma grande importância para todos nós, para todos os nossos ouvintes, que serão os maiores prestigiados. Eu quero chamar os meus colegas de televisão, dos sim, interiores do Brasil, que já comecem a entrar em contato conosco, aqui na Rádio Estúdio, no telefone 61-3532-6993, que estas pessoas que têm canais de televisão nos interiores, repetidoras, que eles possam já começar a entrar em contato conosco, porque nós já estamos catalogando algumas cidades que já estão pedindo para estarem na frente, né, de retransmissão dos nossos programas. Oh, Edelson Moura na TV em 2015, o programa vai se chamar Edelson Moura é o Show. Muito bem. E vamos ter quadros espetaculares. O show continua e não pode parar, né? Não, Deus? Pode parar. Meu irmão, parabéns, que Deus te abençoe sempre. Parabéns. Obrigado, a você, Valadares. Toda a nossa equipe aqui, a Zélia Moura, a Marina, enfim, todos vocês, amigos. Eu me sinto honrado de fazer parte dessa equipe e te agradeço de público pela grande oportunidade que você me deu há 4 anos atrás de estar aqui fazendo parte dessa equipe. Você é nosso. Obrigado, Adelson Moura. Um abraço, Valadares. Uma até pergunta. Mais. Você é um cabra danado? Eu sou um cabra danado. Obrigado, meu irmão. Um Estamos abraço. Juntos. Sérgio Reis canta, recordando grande sucesso, grande clássico, no quadro Ao Som da Viola. Saudade da minha terra. Valeu, Adelson Moura. Mundo Sertanejo, ao som da viola.